as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas dos fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu. Eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo. Me leve pra qualquer lugar. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero mover as pás dos moinhos e abrandar o calor do sol. Quero emaranhar o cabelo da menina, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América, ei. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Quero ajudar-me a você, carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas e os fios, mandar meus beijos pelo mar. Vento, ventania, agora que eu tô solto na vida, me leve pra qualquer lugar. Me leve, mas não me faça voltar.